Ótica Mike Lima, muito obrigado. Pouso que são no 7.19, 0 graus, 0 graus. Vamos lá, vamos lá. Alô, meu, o Papacango. Sim, a solicitação é nível 050, confirma. Mantenha 1 para o 050 e reposta para a minha frente. Thank you. 908, a cidade da estação, vou fazer o trabalho para 10 anos, número de voos horas 7-0, medida para 2-5-0-9. Mantenha o setor norte do aeródromo. seria? Costa Golf Kilo, vai trabalhar até? Vira cruzamento, Costa Golf Kilo. Costa Golf Kilo, como assim? Porque no último azar 2 eu tiver que trabalhar. Aguarde que a situação saia do curso do localizador, a tarde vai escapar. Zona 164, o separador de teste, a gente vai estimar 0, 1, 3, apesar do final do S, e a porta estabilizada. Agora, meu passagem vai escapar para o curso do localizador, pela direita, pela 0, 5, 0. Índia Victor, pista vistoriada, é livre, objeto disponível. Cruzado decolar, 160 graus. Todo 008, isso para 4 no pé, a gente já tinha pela 0 ou na 3. Todo 008, medida para 1909. Minha mãe, você está com essa proa, capaz de escapar, eu posso te estabilizar. Salva o ônibus de voo 380. Aqui tem o patrimônio com a velha de vista. Das 8 minutos, tem essa porta boa lida. A Tatapá no vento de vista. Curva 008, para o localizador, curva direita, curva 080. Aguarde a liberação para a sua internet, não é possível agora. Cesareia, vire à direita. Polo 097, deixa cair voo 060. Para 226, deixa para 27, depois da última vez, eu posso ter mudado. Voo 008, deixa para a velocidade da circulação, São Antônio. 118, deixa lá 900. Papá, novembro, índio, avisto, canta do Sul, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Direto, papá. Cruz do Rio, se fala 4 no 7, a gente vai ter 1 no 0, 1 no 3. Pode ser, conta livre? Temos. Abrimos? Temos. Plano de voo de instrumento cancelado 04, prossiga sob regras de voo visual e a porta de base estacional pela direita de 17. Sempre cancelado, reforma parar de base para a final direita 17, passagem 10 para parte. Olha a cruz, controle. Praia 326 para o localizador, visa à esquerda, proa 0354. O ponto está ligado, praia 326. Confirmando o passo de estação, é um procedimento de circulação 17. A gente chama no geral. É, já está girando a base curtíssima aqui para o final 17. Está fechando o seu autorizado o povo, não está de 0 graus, não. Da população, sanitário 118 do Sol 97. Deixa para 3 no 7, a gente não joga 3. Para tudo bem. Para tudo bem, para dois a dois, a dois a chave é essa. Ponto de estabilidade. Para 142, para 145, frequência 125 do sinal 85, alterna 125 do sinal 45. Aguarda a autorização de pouso. 62, 26, aguardando a autorização. 7, lista para 2 no 10, apesar de final de 7,3, a ponte estabilizada, a gente vai sempre no 0, para 3. Okay. 7, como torre 118, do sinal 95. Controle. Eu vou olhar sobre o sound. Adicione 02-190 no seu sound. Autorizado pelo Edibomédio, para que você possa tirar o Edibomédio 1. Confirme o equipamento. O atenção. 3-2-6, Paulo Zona 4, vira direita, Paulo 1-2-1, deixa o Paulo 9. 2-1-9-6-3-2-6, obrigado. Saiu para a zona cruz, frequência livre, ótimo na ótima. A saída de 231, deixa para 2 no pé, vou pegar o final do S. A gente vai ter que melhorar na 3 e pode estabilizar. Confirmando, autorizado. Sim, pista livre, autorizado. Pouso no 40 graus, no 4090. Eu não vou encolher. Cuidado com a arma, você não é preciso, eu vou no cuidado. Autorizado, já se quiser, já está com a condução. Certo. ICMS, ação 01-57 no seu estado. ICMS. Para o decimal 8. Para o decimal 8, senhor. Vai ser a localizado de alto destino, só tem até no estrado todo. Aos 3 nós, vamos ter 3 nós. Agora 1.008 mil de visibilidade. Nós vamos ver aqui o que decolou 19, chefe de controle de Salvador, 1208, 965. Volta para Lima, sensor 118 do sinal 95, vista para 1.7, volta para Lima. Controle da zona de 165, passa 1.300 na São Paulo. Zona 165, contato radar decolagem, sinal de São Paulo, nível de voo 360. Via São Paulo, nível 360, na 165. Delta Lima, Delta Serra Lima. Mantém a espera da presente posição com curvas pela esquerda. Ok, certo. Falou na CD com curvas pela esquerda, Delta Serra. Porque a base da camada de Salvador encontra-se a 1.000 pés. Vai prosseguir de volta especial com a coordenação com a prova. Cliente, mantenha a espera do setor norte do aeródromo. Delta Serra Lima. Rafa Romeu, a Charmike antes, controlou 2.0. Chega o controle de Salvador, 1.20, decimal 8. Por favor, decimal 8, com a Charmike antes. Azul 4462, controle. Azul 4462, o Ivonésio da presente, vista para mim, voo 060. Sou eu, Delta Célio, um abraço para você, para a presente. Na 8, aperta 120, vista 0. Fica esse sério, nesse setor, mantendo o setor em espera, curvas pela esquerda. Azul 200 com 5.000 pés, após o reporte de Maratista com Delta mais forte, e confirme o transponder, que está no transponder, que está chegando só o final. Azul 203, eu não aviso a lei. Sim, sem tudo, 1.98.9.3. 1.98.9.3. Delta Serra Lima, é autorizado de testar final, pistão no 7. Chame de Zofa. Passarei do visual. Pego 2231, autorizado por 1.0, 1.30 graus, 1.5. Autorizado por 2231, passarei. 0, 1.3, autorizado por área S3, a ponto de estabilidade. Ótima, mais gente, gente, direto para o Estacuã, onde vai chamar tudo. Aqui, eu quero controle. Pode que chamou o controle, aqui. Eu vou achar o espaço de ontem, só me foi, vou falar no meu ótimo, mais que antes. 321, controle. 2230, autorizado a ganhar uma vez, 1.0. Alfa, ponto Bravo. Pareto 2230, completar o alinhamento, autorizado o decolar. Pistola 0, 140 graus, vamos lá. Terra Lima, visual para a pistola 7. Lima, sinal de 3, pode falar. Autorizado o pouso, pistola 7, 140 graus, 159. Caso arremessa, mantenha a proa e siga em frente, 32 para 1 mil pés. Fecha, pode autorizar o número 7, faz a receita, mantém o parlamento da pista, 2 para 2, 2 para 2, 2 para 2. Papa Romeu, acha mais tempo aqui, por Salvador. Condições visuais, mantendo o circuito pela direita, pistola 7, a 510, formação de braço em sentido contrário, a pauta 34, busca final, pista 17, fica atento ao tráfego. Afirmativo, vai, 510, complementação da instrução e informações. É o número 3 para pouso na pista 17, a pauta meu Oscar Maquiagem, aguarde para girar a base. Tráfego adicional é um Sassá Alfa 32, 8 milhas aproximadamente, setor noroeste, para interceptar uma sinal longa da pista 17. Afirma, o cruzamento da 10 está autorizado, mantendo 510, e informa que é o número 3, aguarde para girar a base. 9, chama o controle 120 do Sky 8. Controle 108, Sky 2526. Papatão, watch a horizontal. Continua a aproximação para pouso na pista no zero. O teto estimado é de 1 mil pés. Chame visual ou iniciando procedimento de arremetida. Pouso, chamará a atenção. Via Borono, número de voo 360. Via Borono, até o 360, para a série 2526. Azul 4065, mantém o ponto de espera. Previsão para decolar em 3 minutos. O Sabatete na final da Alfa Flash Machado fechado. Papa Romeu, Oscar Machiante, mantém o setor norte. Aguarde para prosseguir. Vai para o topo por norte. Esquerda ou direita? Esquerda. Esquerda. Azul vai ficar no Oscar, é feio, é quase estabilidade. Estão estacionados para o centro ali. Passar a linha 2, estou no nível 0, 5-0. Está passando a sua descarga, qual é a sua dúvida? Está passando a sua descarga, autorizado por 5-0, 5-0 graus, não faz nada. Se o sistema não parece, fale 5-0 na 1-7 para completamente utilizar o setor. Na 1-7 será o lateral número 2. Então, curva esquerda para o circuito pela direita da pista 1-7. Fique atento às condições de teto que estão descritas naquele setor e que é um helicóptero na final da pista 1-7 aqui a 6. Positivo, a esquerda ficará visual no setor e procurará o tráfego. O meu Oscar Maquiante prossiga com o número 1 agora para pouso na pista 1-7. Informação de tráfego em caravan. Ele está à sua direita, vai circular para a pista 1-7 como número 2. Marco Batismo, ao final da 1-7, o Oscar Maquiante deve estar por caravan. Então, como número 2, está livre na base da pista 1-7, reporte na final. Reportado. Azul 4065, autorizado caminhar e manter, pistão 1-0. Aí 2-3-0, segui na câmera de voo 1-8-0. Maquiante, autorizado por pistão 1-7, 1-4-0 grau, 1-3-1. 1-3-1-7. Autorizado final do SP, fica na sua 030, fica tarde, né? Terra, Bush, Knight, como todos. 1-1-8 e o final mais de 100. Solar, 1-0, 1-4-0, 1-4-0. Mostra a máquina, solo 3-3, libere de imediato a direita. Ao estacionar, 70 livros. Mostra a Bush, Tango. Pista 1, 1-4-0 graus, 1-4-0. Pessoal, eu vou jogar na frente. Delta 1, já tem muito certeza que o drone de voo ia para o Salé. Delta 1, Zé. Mais casa travado, senhor. Autorizado, prossegue. Autorizado.